melhores intenções, meu melhor flow. Whisky, fumo, pré-show. Punk rock, let's go, let's go. É nó mesmo, nego. Yeah, yeah. MCs e o ego, MCs e ego. Se desmonta igual o Lego, se desmonta fácil. Sem paciência, larga o prego. Eu sou culpado e seu não nego. Ela me pergunta se eu tô tenso. Quer saber o que que eu penso? Quer saber o que que eu tenho? Vou saber quanto que eu tenho. Mas hoje pra mim tanto faz. Espantando tédio, fumando ice. Lembrando dos problemas que eu não tenho mais. E de outras merda que eu deixei pra trás. Mas hoje pra mim tanto faz. Espantando tédio, fumando zais. Lembrando dos problemas que eu não tenho mais. E de outra merda que eu deixei pra trás. Hoje nós só quer fuder em ponta. Hoje nós só quer beber em ponta. Hoje nós só quer viver em ponta. Pode me chamar que eu tô pronto. Tamo de pinote, que se for do mundo. Contando malote, ele não me pegam. Nem se tiver sorte, brindando a vida, brincando com a morte. E ela tá comigo no estilo Bonnie Clyde. Eu pelo dinheiro, ela pela maldade. Eu sou mais tranquilo, ela é velocidade. A gente se completa, ela é a melhor metade. Yeah, piores intenções, meu melhor flow, meu melhor flow. Whisky, fumo, pré-show, pré-show. Punk rock, let's go, let's go. É nó mesmo, nego. Yeah, yeah. MCs e o ego, MCs e o ego. Se desmonta igual Lego, se desmonta vai. Sem paciência, largo prego. Eu sou culpado e se eu não nego, mas hoje pra mim tanto faz. Espantando tédio, fumando zais. Lembrando dos problemas que eu não tenho mais. E de outra merda que eu deixei pra trás. Mas hoje pra mim tanto faz. Espantando tédio, fumando zais. Lembrando dos problemas que eu não tenho mais. E de outra merda que eu deixei pra trás. Hoje nós só quer beber e ponto. Hoje nós só quer fuder e ponto. Hoje nós só quer viver e ponto. Nós só quer viver. Pode me chamar que eu tô pronto. Que eu tô pronto. Hoje nós só quer fuder e ponto. Nós só quer fuder. Hoje nós só quer beber e ponto. Nós só quer beber. Hoje nós só quer viver e ponto. Nós só quer viver. Pode me chamar que eu tô pronto. Que eu tô pronto.